Eu gosto dessa, eu gosto. Ela é foda, né? Tão decidida. Te assumiu sem nem sair da minha vida. Postando fotos, né? Dos seus programas, do seu. Eu dou minha cara a tapa, você não vai aguentar. Segurar a barra como eu segurei. Cuidado, amigo, depois não diga que eu não te avisei. Cuidado, amigo, depois não diga que eu não te avisei. Eu chamo. Vem me ver. Eu chamo ela de bebê. Vai e volta, vem me ver. Só não se desespera se por duas horas ela desaparecer. Só não se desespera se por duas horas ela desaparecer. Vai e volta, vem me ver. Eu chamo ela de bebê. meuscds.com.com. Chute a bia! Eu dou minha cara tapa, você não vai aguentar. Segurar a barra como eu segurei. Cuidado, amigo, depois não diga que eu não te avisei. Cuidado, amigo, depois não diga que eu não te avisei. Eu chamo ela de bebê. meuscds.com.com. Eu chamo ela de bebê. Vai e volta, Thiago. Vem me ver. Só não se desespera se por duas horas ela pra garçom. Só não se desespera se por duas horas ela desaparece. Chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver. Chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver. Só não se desespera por duas horas. Só não se desespera se por duas horas ela desaparecer.